chuteira e vai pro treino. Eu não desisto, te digo, não desista nem tu. Acorde cedo, pega a chuteira e vai pro treino. Eu não desisto e te digo, não desista nem tu. Acorde cedo, pega a chuteira e vai. No bairro, no barro, na caminhada onde tudo começou. A luta de um garoto, queria ser jogador. Quem não sonhou fazer um gol na final? A mão na taça, o boi na brasa, festa dos campeão. Passei no campo ali, lembrei do tempo em que jogava bola lá na rua com os moleque. Formava o time, só os amigos. Na pura garra, tava em casa defendendo o título. E quem ganhava, levava o refrigerante. Matava a sede e partia para um novo lance. Vários talentos escondidos em ruas distantes. Invisibilidade, oh, falta uma chance. Eu não desisto e te digo, não desista, nego. Acorde cedo, pega a chuteira e vá pro treino. No aquecimento, correr no campo é um bom começo. Preparo físico no esporte, exige todo o tempo. Tem que driblar, se esquivar das coisas más. Representar quando entrar, honrar a camisa. Cê vai chegar e vai jogar com o titular. Então olha lá, pés no chão e disciplina. Eu sei que vira, tu tem garra na veia e tem ginga. É só questão de tempo e no momento vinga. Mas não vai deixar passar. O tempo passa e se moscar vai ficar. É o futebol que amassa, curte, irmão. A molecada se diverte nos campos da show. É o futebol, lazer e profissão. Desde os tempos de Charles Miller é febre no mundo. É o futebol que amassa, curte, irmão. A molecada se diverte nos campos da show. É o futebol, lazer e profissão. Desde os tempos de Charles Miller é febre no mundo. Eu não desisto e te digo, não desista, nego. Acorde cedo, pega a chuteira e vá pro treino. No aquecimento, correr no campo é um bom começo. Preparo físico no esporte, exige a todo tempo. Tem que driblar, se esquivar das coisas más. Representar quando entrar, honrar a camisa. Cê vai chegar e vai jogar com o titular. Então olha lá, pés no chão e disciplina. Eu sei que vira, tu tem garra na veia e tem ginga. É só questão de tempo e no momento vinga. Mas não vá deixar passar. O tempo passa e se moscar vai ficar. É o futebol que amassa, curte, irmão. A molecada se diverte nos campos da show. É o futebol, lazer e profissão. Desde os tempos de Charles Miller é febre no mundo. É o futebol que amassa, curte, irmão. A molecada se diverte nos campos da show. É o futebol, lazer e profissão. Desde os tempos de Charles Miller é febre.